ouvindo isso aí o dia inteiro, meu. Tá embaçado e tal, esse rádio aí. Desliga um pouco aí, vamos sair no rolê e tal. Certo, vamos pro outro lado da cidade que tem uma festa aqui, pai. Falou, vamos aí. Vamos nessa.